5-2-0, livro à pista? Afirmativo, livrou. Bom, no 192, decolagem solicitada no 0, vento no 20 graus, no 39. Então, 3520, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612. Bono 192, decolado 53, chama o controle de Salvador 208. 208, boa. Controle, boa, boa, Bono 192. Bono 192, contato radar, segundo mantenho 370 via PUCA. 37, PUCA. 192, faça nível de voo no 70, chama Recife. Frequência 126.85, alterna 126.45. 2.085.85.45, obrigado. 173. Formação Delta, 1 minuto para cópia. No 73, copia. O 1 no 73, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, via peso Luna 0, sai conforme a rota do plano, nível 340. Decolagem na pista na 0, curva direita, saída da Eulê da Motiva. Transponder 5404, controle Salvador, 120.8. Gente, autorizou São Paulo Guarulhos, nível 340, via Open Zulu 10. Na saída da Leda Mótiva, decolando da 10, com a primeira curva direita. 5404, o transponder, controle saída 208. Voo 1973. Confirme somente o nível? 340, voo 1973. Cotejamento correto, gol 1173. Chama o Franco para o estacionamento, portão 02. Delta 3520. Delta 3520, solo. Só uma dúvida, saída provável para Aracaju seria Puca? Afirmo, Puca, Jamo, Caju. Graças. Controle, Salvador, muito bom dia, 38 no meio, informação Delta. 38 no meio, bom dia, senhor, na identificação. Desça para 2.000 pés, ajuste no 07, pro de Duna. 2.000 pés, no 07, boa Duna, 38 no meio. Alô, loucura, 1973, está pronto para o puxo da estacionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame para táxi, loucura, 1973. 4217 para Campinas, para Delta, para Campinas. Bom dia, informação eco atualizada agora. Autorizado Serra Brava, Quilo Papar, via Pesilona 0, Papar, via Pesilona 6, sai conforme a rota do plano, nível 340. Decolagem na pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 54 no 0, controle Salvador 120.8. Autorizado, Campinas, nível 340, decola da 10, curva direita, DL, Leda, Mote. Sucesso na frente do Globo 10, por base, a frente do Globo 6, conforme o plano, 54, 10, controle, 120.8, 2, 4, 2, 7. Azul 4217, autorizado para Serra Brava, Quilo Papá. Serra Brava, Quilo Papá, deixa. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, portão 03. O voo 1173 está pronto para o táxi, tem 181 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, Alterno Galeão. Táxi aprovado, até o ponto de espera da pista na 0, direita via Índia, ponto de espera 2, 118, decimal 95, KNH 1017. Sente livre táxi até o ponto de espera da 10, via Índia, é o ponto de espera 1895, o voo 1173 com 1017. Salvador, bom dia, voo 1173, ponto de espera da 10. Voo 1173, decolagem autorizada no 0, vento 060 graus, 029. Sente livre, alinhar e decolar, da 10, voo 1173. Nós estamos totalmente prontos para iniciar o nosso voo. Chamado de calça 52, se possível uma coordenação mais cedo. Pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado, Terra Bravo, Alfa Romeo, via rota do plano, nível 190. Decolagem na pista no 0, curva esquerda, Pucajama, Caju. Transponder 54-11, controle Salvador 120.8. Poderia só repetir o transponder? Transponder 0271. Autorizado Aracaju, nível de voo 90, via rota proposta, cola 10, fluxo 5, decotação de Pucajamo A. De Aracaju, 0271, 208-335-20. Se possível, coordenar o nível de voo 210. Gente, mantém escuta, aguarde. Mantém escuta da 3520. Corona 73, declarado 73, chame controle 208. 208, gol 1173. Gol 1173, passa 1500, da Olé da Mátiva. 1173, contato radar, subiu, mantém 340, boa Leda. 340, tá presente valendo, igual 1163. A 386, autoridade LS X-Ray, reporte estabilizado. Livre LS X-Ray, reporte estabilizado, tá 386. Autorizado nível 210, modifique o transponder para 5411. 5411, está na box 612, pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, chame pronto, táxi. 3520. Gol 1173, voa direto ao Gnásio. O Gnásio está presente, obrigado. Gol 1173. TAM 3896 no localizador. 3896, completa final, chama torre 1 no 895. 895, TAM 3896. Torre Salvador, muito bom dia, TAM 3896, uma milha para o índice Sierra, baixada e travada. TAM 3896, pouso verificado, pista 10, vento calmo. Livre pouso, pista 10, vento calmo, TAM 3896. Contato 0320, 132 a bordo, 2 horas e 10, alterna recife. 3520, utilizado no táxi, Apache 1, rapazinho de ponto de espera, pistola 0, torre 1895. Quem negar 1017, tá 3520. 1295, carro 1. Bom, 1973, passa nível 140, chama Recife, frequência 1251, alterna 13395. 351, alterando 3395 Recife. Obrigado, bom dia, 1973. Autorizada a lei manter, pistão no zero. Autorizada a lei manter, pistão no zero. Autorizada a lei manter, pistão no zero. 4-2, libera a direita, mantenha frequência Alfa Juliette, remoto no 3. Alfa Juliette, remoto no 3, mantém sua frequência da 3-8-9. Eu vou contra 217, autorizando saneamento, chama táxi. Chama de táxi, eu sou. 2, 17, persiga. Beleza, do operador de Tinder, se você quiser dar um pré-contato com ele. Sim, entraremos em contato. Fazendo favor, muito obrigado. Com controle de Salvador agora, tá 3520, bom dia. Controle Salvador, tá 3520, passando 1310 na ascensão ao 210, sua escuta. 3520, contato radar, submantenha 210, saída PUCA. Saída PUCA, tá 3520 para 210. Pede autorização remoto para a remota 14, no Pátio 1. Tente Mike X-Ray Mike, mantém a posição, agora para início de reboque, 11, para confirmação de posição destino. 1-4, 14, no Pátio 1. Tente, agora só um minuto para o reboque na posição e será autorizado. Ah, está aguardando. Mike X-Ray Mike autorizado, início do reboque. Posição 1-1 para 1-4. Reporta término de reboque. Mike, reporta no término. contacto 4217 com 100 a bordo, perdão, 98 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna com... 4217, a linha decola no 0, vento 350 graus, 029. Livre a linha de decolada no 0, azul 4217. Passa visão no 60, chama Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Propulsão 3520. Afirmativo. 126.85, 125.45.